C3 Pancadão de Abaetetuba, Pará. C3 Pancadão, aqui é pancada do início ao fim. Testando médio. C3 Pancadão. Só Pancadão. Aqui a pressão é no máximo. Volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré. No comando Kleber Guerreiro. C3 Pancadão de Abaetetuba, Pará. No comando Kleber Guerreiro. What you came for, lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at Pancadão, aqui a pressão é no máximo. No comando Kleber Guerreiro.

comando Kleber Guerreiro. C3 Pancadão, aqui é pancada do início ao fim. C3 Pancadão, aqui a pressão é no máximo. Pancadão, o número um do som automotivo. C3 Pancadão de Abaetetuba, Pará. C3 Pancadão, o número um do som automotivo. Where have all the pictures gone? This place was home before you left. All my hopes, all my dreams. Tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky, but tears remain under my eyes. Haven't seen ever since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. C3 Pancadão, aqui é pancada do início ao fim, no comando Kleber Guerreiro. DJ Fabinho no máximo, mais CD com a marca dele. I would play this from the start, wrote our names out on the tree. Holding on forever's arms, oh that innocence, it melts my heart. Hand in hand, through fields of gold, I do the same, even when we get old. Haven't seen since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Pancadão de Abaetetuba, Pará. Pancadão, aqui a pressão é no máximo. Pancadão, o número um do som automotivo. No comando Kleber Guerreiro. Pancadão, aqui é pancada do início ao fim. Pancadão de Abaetetuba, Pará. Merece nossa atenção. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pulsando seco no ar. Merece nossa atenção. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores, para ouvir nos bater. Oh. Pancada do início ao fim. Comando Kleber Guerreiro. Soy el fuego que... Thank you.

meu fechamento é você, meu mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Só sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, hey! O pai te ama. DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Toma, toma. Tô preparado? Aqui quem fala é ele, chão de avião. Então toma aí, vai. Toma de novo. Uma, duas, três, toma. Vai. Toma, menino. Olha os pés de avião. Toma. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. É um avião que tá lançando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing, isso aqui é um avião. Vai, toma. Toma nos peitos, vai. Vai, toma. Ei, toma essa gostosa, vai, toma. Toma essa gostosa. Eu tá cantando para todas as gostosas. Vai, toma, toma, toma essa gostosa. O avião tá cantando para todas as gostosas. Tomou, gostosa? Toma pra você que tá cheio, vai. Toma! Vai, toma, toma. E aí, tomou ou tomou? Vai, tomou! Vem de avião que tá lançando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing, isso aqui é um avião. Toma, toma, toma. Vai, vai, toma. Toma essa gostosa, vai, toma. Vai, toma essa gostosa. O avião tá cantando pra todas as gostosas. Vai, toma, toma. Toma essa gostosa, vai, toma. Tomou? Toma essa gostosa, vai, toma. Toma, toma essa gostosa. O avião tá cantando para todas as gostosas. Toma, toma. C3 Pancadão. Aqui a pressão é no máximo. E aí, minha filha, tomou? Gostou? Provou? Tomou? Toma de novo. Vai de novo. Toma que tá cheio aqui, ó. Toma que é avião. Pancadão de Abaetetuba, Pará. Aí, meu patrão Jorge Luiz, você só diz. Isso aqui é do GD, ó. Vou nos grupos do WhatsApp. Todo mundo tá falando que vai ser diferente. Só o que tô comentando. Galera, tá no clima, tá tudo esquematizado. Vai ter forró na chácara, todo mundo convidado. Liguei o paredão, já comprei a bebida. Andei enche a piscina, convidei as meninas. Só as selecionadas, a mais top que existe. Até pra sua enquete, eu já mandei o convite. Olha que é sábado. O fim de semana chegou, vai rolar a farra na chácara do meu avô. É sabadão, fim de semana chegou, vai rolar a farra na chácara do meu avô. Eu disse é sabadão, o fim de semana chegou, vai rolar a farra na chácara do meu avô. É sabadão, fim de semana chegou, vai rolar a farra na chácara do meu avô. Sucesso do GD. Chegou, vai rolar uma farra na chácara do meu avô. Eu disse é sábado. poder curtir malandramente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, dá se ver por aí. Na safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Dá se ver por aí, dá se ver por aí, dá se ver por aí, dá se ver por aí. Por aí, deixa eu ver por aí. WS Loja. No comando Kleber Guerreiro. Rogério Coro Fino, W2 Medicamentos. Alô, meu patrão, Sérgio Cera do Cueca. Estou com saudade de tu, meu patrão. Ô, malandro. Só do pocadão, tá? Então vai, vai, vai. Andrade Downloads. Espancadão, o número um do som automotivo. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Olha aqui, eu tô pesadão, carregando vários dentes. É tudo que eu sempre quis, pra gente ficar contente. Os manos tão tipo bomba, a menina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Tu tá querendo peitar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca. Alô, Zé Oco! Júlio Cedês! Suamusica.com! Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Olha aqui, eu tô pesadão, carregando. É tudo que eu sempre quis pra gente. Os panos estão tipo bomba, menina bomba granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Tu tá querendo peitar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque ia acontecer pra... Vai taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Parei não, Maninho Motos. Meu irmãozinho, Cusco Elito. O melhor do Brasil. Bate mais uma mistura que eu vou. Chefe é chefe, né, pai? No comando Kleber Guerreiro. C3 Pancadão de Abaetetuba, Pará. Depois que pega a primeira novinha, vem toda tarde. Elas gritam, ai, elas gritam, quando me deram uma novinha, vem toda atrás. Elas gritam, ai, elas gritam, depois que me vê na rua, chefe é chefe, vai. E como eu tô com as amiguinhas, safadão é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe. E depois que pega a primeira novinha, vem toda atrás. Chefe é chefe, chefe é chefe. E como eu tô com as amiguinhas, safadão é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega a primeira novinha, vem tudo atrás. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? C3 Pancadão, aqui a pressão é no máximo. Chefe é chefe, Sérgio. Que comentou com as amiguinhas, alô, meu amigo Teda. Comentou com as amiguinhas, safadão, é bom demais, vai. É bom demais, é bom demais. Depois que pega a primeira novinha, elas gritam, ai, ui. Elas gritam, ui, ai. Quando me vê na rua, a minha aventura. Elas gritam, ai, ui. E comentou com as amigas. Cadê a Maurinho? Cadê a Maurinho? Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe.